Me leva a sério. Me leva a sério. Sabe, você diz que tá tranquilo, que não vai mais dar vacilo. Ok, diz que vai me dar carinho, que não quer ficar sozinho. Só que sinceramente eu não sei. Tá faltando intimidade, um parceiro de verdade. Eu não quero um caso a mais. Uma história de amor pra viver sem pudor. E o resto tanto faz. Mas não vacila, a fila quer andar. E eu quero te esperar, mas preciso viver. Você tem sorte que ainda tô aqui. Então não tenta me iludir. Eu tenho que partir, só depende de ti pra eu ficar com você. Me leva a sério, por favor. Você me tira do sério, é tudo que eu mais quero. Então dá valor, me leva a sério. Diz que vai me dar carinho, que não quer ficar sozinho. Só que sinceramente eu não sei. Tá faltando intimidade, um parceiro de verdade. Eu não quero um caso a mais. Uma história de amor pra viver sem pudor. E o resto tanto faz. Mas não vacila, a fila quer andar. E eu quero te esperar, mas preciso viver. Você tem sorte que ainda tô aqui. Então não tenta me iludir. Eu tenho que partir. Só depende de ti pra eu ficar com você. Me leva a sério, por favor. Você me tira do sério, é tudo que eu mais quero. Então dá valor. Me leva a sério. Me leva a sério, é sério.